Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Foi num belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naqueles tempos queridos que não voltam nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal eu plantei. Era um belo pé de cedro, pequenininho em formação, sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia eu parti pra longe, amei também sofri. 20 anos se passaram, em que distante eu vivi. 20 anos se passaram, em que distante eu vivi. Pedi pra Virgem Maria, numa prece bem sentida, zelai pelo pé de cedro que um dia eu plantei na vida. Quem sabe quando for tarde e alguém se lembrar de mim, se lembre do pé de cedro que eu plantei lá em Coxim. Hoje eu volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Em rever meu pé de cedro, que está grande como o quê, mas é menor que a saudade que hoje eu sinto de você. Cresceu como cresce a mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que eu derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que eu te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que eu te plantei. Por alguém que não me quer, só que ele continua louco por essa mulher. Eu já tentei de tudo pra não ficar mais assim. Por enquanto o pensamento é quem traz ela pra mim. Se ela me quiser, vou lhe dar que ninguém pode roubar, o meu amor que é só dela e de mais ninguém. Se ela me quiser, vou lhe dar o que ninguém pode roubar, o meu amor que é só dela e de mais ninguém. Está partido por alguém que não me quer, só que ele continua louco por essa mulher. Eu já tentei de tudo pra não ficar mais assim. Por enquanto o pensamento é quem traz ela pra mim. Se ela me quiser, vou lhe dar o que ninguém pode roubar, o meu amor que é só dela e de mais ninguém. Se ela me quiser, vou lhe dar o que ninguém pode roubar, o meu amor que é só dela e de mais ninguém. Se ela me quiser, vou lhe dar que ninguém pode roubar, o meu amor que é só dela e de mais ninguém. só dela e de mais ninguém. RTL Web, a sua estação radiofónica na internet. Deixa eu ficar com você. É pena que você não saiba o quanto eu te quero. Eu só tô a fim de ter um amor sincero. Olhe nos meus olhos que você vai ver. É mais que paixão, é muito mais que prazer. Coração, mas eu te peço perdão. Me deixa mostrar o que eu não sei dizer. Foi só ciúme, pode esquecer. E nossa banda legal, convidamos Paulinho da banda Real do Paraná para cantar que ela pode perdoar. Pode perdoar, não deixe a chama apagar. O tempo voa, pra que sofrer? Abra o coração, deixa ele querer. Pode perdoar, não deixe a chama apagar. Deixa ele querer. Tá na cara, tá na pele e no coração, mas eu te peço perdão. Me deixa mostrar o que eu não sei dizer. Foi só ciúme, pode esquecer. Pode perdoar, não deixe a chama apagar. O tempo voa, pra que sofrer? Abra o coração, deixa ele querer. Pode perdoar, não deixe a chama apagar. O tempo voa, pra que sofrer? Abra o coração, deixa ele querer. Pode perdoar. Pode assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis. Vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não importa quem. Eu tô indo embora. Talvez eu volte. Um dia eu volto, quem sabe. Eu quero esquecer. Eu preciso. Oh, minha grande. Oh, minha pequena. A minha grande obsessão. Estou indo embora. Talvez eu volte. Um dia eu volto, quem sabe. Eu preciso esquecer. Eu preciso. A minha grande. A minha pequena. A minha grande. A minha honey, baby, a baby, a minha honey, baby, baby, a baby, baby, a minha honey, baby. Thank you. Antena Web, a sua melhor sintonia. Lá de cima se via o Cristo, braços abertos sobre a minha cabeça, a me proteger, a me guiar. Lagoas arredores, subindo ladeira acima, samba levada ardente. Sempre levando alegria, sempre levando amizade, sempre levando animação, swing legal abalando. Ladeira acima, saliva, língua áspera, souvenir letal, aparato, submundo latindo alto, submáfia latindo alto, só luxo abusado, só lixo acumulado, só, longe, abandonado. Saboreando lá, aqui, saboreando longe ali. Simple like a jungle, simple like a window. Simple like a jungle, simple like a window. Sentindo longe, alto, sempre levando adiante, sabe lá aonde. Casinha branca, lá no pé da serra, pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão, quebra o meu chapéu na testa para arrematar as forças do leilão. Satisfeito vou levar você de braços atrás da procissão. Terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Ai, ah, fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela, pra pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste cedo, vestido de algodão. Quebra o meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braços dados atrás da procissão. Vou com meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito vou levar você de braços dados atrás da procissão. Vou com meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Na mão. Antena Web, sintoniza-te. De um grande jornal, pedindo pra ele que um dia apareça

amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento, amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento, amor não chora de sofrimento. Cheguei agora. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, ai, eu quis voar. Agora vem, vem pra terra descansar. Viver de dentro pra fora, de fora pra dentro, oh, oh, oh, a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro, oh, oh, oh, a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A toda hora, de dentro pra fora, de fora pra dentro, oh, oh, a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro, de fora. Olá, senhor ouvinte. Esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado. De pão que muita gente deu a coisa, o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não se importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Pé, estrada de terra na boleia do caminhão. Era assim, com a roupa encharcada e alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. That flash like my soul. acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.